Não papo gruxa, papo torta, Alinis, estás burro com esse papo, queres vir-lhe? Samuta, musa, fedeu teu namorado, vai acabar no reto, não sejas mais um encornado, a dar para Big Boss. Já eu comi. Quando li as tuas letras nem entendi. Essa merda que tu faz nem faz sentido. Este gajo diz como gajas me traído. As bichas que comeste já eu comi. Quando li as tuas letras nem entendi. Essa merda que tu faz nem faz sentido. Este gajo diz como gajas me traído. Eles encontram a perfect girl. De certeza que tu não moras no real world. Estas músicas fodem-me o juízo. Quando ouvi essa merda tive um ataque de riso. Estas dicas são tão básicas, as pizzas que te comes são bem flácidas. Estas músicas são o maior azeite, pois caso ao meu nível tens que beber muito leite. Agora tu cala-te, senta-se, pisa, enfirma-te, rebenta. Estas damas tu já sabes quem é a mamenta, agora aquela ruiva está com um bafo de menta. Ele inspira ao concerto a pagar imposto, mas ninguém vai a essa merda porque tem bom gosto. Quando ouço as tuas letras fico mal disposto, quando a tua mãe te pariu teve um desgosto dos fedidos. Sabes que ando sempre com bandidos. Passo frenzicas com os dentes partidos. Quando eu passo por ti, estas tropas ficam escondidos. Eu só quero um Rolex no bolso, boy. Tu nem tens dinheiro para comprar teu almoço. Mas quiseres eu pago teu almoço. Tu vais acabar no fundo do poço. E já nem vou explicar mais nada, porque esses gajos são todos espada. Tenta correr mas não tens para dar lado. Eu fodia toda a mano, uma casa alugada. As bichas que comeste já eu comi. Quando li as tuas letras nem entendi. Essa merda que tu faz nem faz sentido. Este gajo diz como gajas me foi traído. Ok, não sabe quem é que foste escolher esse nome, perro. Ouve, dread. Se tu és o Lil Tower, então eu tenho o flow de 11 de setembro. Não sei o que é pior, a tua letra ou o teu mix de merda ou esse flow de them. Nah, mas agora que penso bem, é o flow, man. Todo torto és uma torre pizza, todo empinado és a torre Eiffel, a para o Rimmel 2. No love, peste de corno pitas. Achas que dás pelo baby, és mais a Carolina Torres. E não há volta com joy, só vemos sun, quick man, tipo que és bandido, és uma bad bitch. Mal fodes a corga, achas que vais foder a track, bitch. Isso é um fetish, não sou chamado bem, mas todos sabemos que és catfish. Já que és tão cópia do prof, eu jogo nisso da prof, bitch. Já tô só um 50 e vai contar para nota. Então o teu som é suficiente para apanhar na boca. E é suficiente porque isso é rap crash. Se achas mesmo que isso é rap crash, dás para ganhar tipo que és badass. Mas és só mais um bet de merda, que acha que quer ser rapper. Não papo gruxa, papo torta, Alinis, estás burro com esse papo, queres vir-lhe? Samuta, musa, fedeu teu namorado, vai acabar no reto. Não sejas mais um encornado, a dar para Big Boss. Porque não és Rick Ross, mas pedi um beef top ao beat talk. No beat só entradas piores que as do Steve Jobs. Foi com na beat prof, que é shaking, mas na croa só fica cornos. Não setas barras no máximo, acabas a acertar o lip gloss. Vai do hip hop para o TikTok. Que é que foste tanto do tempo que achava que estavas a jogar apanhada com o beat brother. Tu sou se uma forrica, dá para sempre em pé, mas esta torre tomba. E hoje estou numa do Anabis a fazer ambição. Deixa ver se é só tweets ou se estes mongos respondem.